Neste momento posso adiantar já que temos 90% do incêndio está em resolução. Uma grande percentagem do incêndio está inclusivamente já em fase de consolidação, isto é, numa fase muito adiantada do seu rescaldo e, portanto, os trabalhos durante a noite foram bastante frutíferos, mercê de um empenhamento forte, porque o incêndio ontem foi travado, por assim dizer, a progressão foi travada em zonas extraordinariamente difíceis e, portanto, o trabalho hoje durante a noite foi feito praticamente tudo com recurso a maquinaria pesada e forças apeadas. Portanto, houve hoje um esforço, aliás, todos os dias este esforço tem sido, enfim, fruto de um empenhamento bastante musculado, tem sido um esforço constante.